Quebec Serra Siri 40, pista no 7, Gólia até Gólia, pós direto Barra Grande. 1935, controle 183, torre, sonho padrão 0123, Quilo, Quebec Serra está no pátio 5, POB de 02, Coteja. Correto, livre acionar, táxi de guarda, 2830, boa viagem ao Tinto 1013, Pezinha. Bom voo. É a parte 5, livre acionar, chama táxi. Autorizado decolar na pista 17, 270 graus com 1 nonóis e fomos estar restrito ao hotel 040. Sendo Zulu, copiou a torre. Quebec Serra, autorizado o táxi, chefe de equipamento, reporte para ingresso 97. O filme estimado para iniciar a decolagem. Temos o Lua, então, prossigo o táxi e até Quebec, e vai na Quebec, ok? O Charlie 402 te vai liberar na Quebec, após autorizado, além mantendo no 7 o Quebec Serra. 108318 aqui, táxi autorizado em frente, via Juliette Alfa, quando espera a pista? 28830, altímetro 1013, tem uma boa viagem, bom 2, 0. Autorizado via Juliette Alfa, quando espera 183, do ajuste no 0-3, com 1-2-0, boa tarde, obrigado. Boa tarde. O Zulu foi problema técnico, acho que por isso fez a abordagem. Zulu, me escuta? Sim, foi. Abortou a decolagem devido a problemas técnicos. Decente. Cláudia. condições de manter o transponder também, vai? Quebec seja autorizado decolada 17, 250 graus com 12 nós. Terra decolada agora, 23, controle 199, decimal 35, tem um ótimo voo. 1935, obrigado. Siga. Triplo Papa Romeu Lima, só um instantinho a autorização de tráfego. Só um instantinho. O Papa Romeu Lima é um voo local, um corredor forte ou tem um destino? Destino é Zulu Tubaúma, senhor. Vem com a minha história. Tubaúma. Vai via corredor forte, local de estacionamento, pista que decola, seria o Pátio 5 ou a Bata? Pátio da Bata vai via corredor forte, senhor. Gente, Pátio da Bata, o vento é de 270 graus com 8 nós. Teria condições, a partir da Bata, decolar paralelo ao eixo 1028 para interceptar a linha do litoral norte de Salvador? Positivo, senhor. Gente, suba uma, só um instante de autorização de tráfego. Sete Charles Zulu. Sete Charles Zulu para Morro de São Paulo. Só instantinho não recebi. É plano notificação. Notificação para Morro. 14:20, confere. Gente, só um instantinho, por gentileza. Gilete Azul. Eu vou no 260, próximo ponto de parada 2-2. 260 para Recife, autorizado alinhar e decolar. Pista 28, vento de 270 graus com 09 nós. A linha decola 28, vou Tchaslu. É, só um instante, copy, Tchaslu. Triple Romeu. Triple Papa Romeu Lima pra copy? Para copy, sir. É Suba Uma ou Suba Una? Suba Uma, Terra, Uniforme, Bravo, Alfa, Mike, Alfa. Suba Uma, Terra, Uniforme, Bravo, Alfa, Uniforme, Mike, Alfa. Confere? Hoje. Tem, Suba Uma, 550 milhas fora de Salvador, decola a partir do Hangar da Bata, paralelamente ao eixo no 028, sem interferência, para interceptar a linha do litoral norte de Salvador, mais conhecido como Corredor Forte. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 30 para decolagem, vai acionar o código 0273. 35, 1935, controle. 1935, um abraço, boa tarde. Corredor Forte. Suba Uma, vai chamar torre 126, controle 2935 e o torre 183. Torno 260, contato radar, torno nível 350, sai darão. Torno 260. Zulu, livre acionar, pátio da Elistar, chame táxi, aguarde um minuto, copo. Salvatango Índia, Mike Alfa, 40 milhas, noroeste de Salvador, chame Recife, 120-1268, 5 alterno 12545. Papá Romeu Lima, confirme o pai que se encontra. Sua primária, por favor. 12685, alterna 12545, Índia Michael. E vai alternar o centro Recife 2685, alternando 12545, Índia Michael. É o 3895, centro de informação do Serra. Você tá conseguindo direto ferir aquilo que vai ser? Quem pro ideal para Siri, que você vai serra? 235. Sim? 235. Sou de Salvador, bom dia, azul 4060. Passa 220 para 150, informação do Santos. Azul 4060, tendo identificação, chegada CARI, desse nível 050. 050, identifico, chegada CARI 4060. O Quebec Serra autorizado, voar direto Siri. 0133, Chaslu. Quantio, parte da Aristar, POVD. 02, táxi, declaração, 2830, altinto, 1013, boa viagem, Chaslu. Nada. Oh, tá 3295.4. Pronto. Salvador, Guarulhos, nível autorizado 340. Aerovia Peruí 50. Decolagem pista 28. Vai curvar à esquerda. Perfil subida agora, leval. Após leval direto, Eudes. Controle 119, decimal 35, torno 8, decimal 3. Código 5411. Autorizado nível 340 para Guarulhos. Decolada 28 com curva esquerda, saída Gole, transição Eval, autorizado até Eudes. O controle 5, controle 19935 283, o transponder 5411. Beijamento correto na pole position, chame pronto. Semana pronto. Uno 260, chame Recife no 2685, alterna 12545, gol no 1260. 2685-2545, gol 1260. Ponto acionamento no Uno. Acionamento e puxo na posição? Acionamento e puxo. Autorizado, reporte o táxi. Reporte na táxi. Controle Salvador, bom dia, UF76740, centro da informação, Tango. UF76740, sem identificação, chegada CARI, desse nível 060. CARI 060-6740. Mantém 250 ainda ou está livre do site? Confirme. Ainda restrito 250 nós? Mantenha 250 nós, o UF76740. 740. É o táxi, reporte para ingresso, 197. Romeu Lima, então tá autorizado, direto paralelo a pista 10, quem setor norte, paralelo. E reporte fora do sol, vento de 240 graus, 07 nós. Meu Deus, dito pra Romeu Lima. A decolagem pista no 7, vai curvar à direita. Após bloquear o farol de Itapuã, vai ser liberado direto para morro, ok? Sete. Então, após Itapuã, direto morro até o farol de Itapuã inicialmente. Alô, aéreo está a parte 5 livre, acionamento sempre para o táxi, confirme para o B. Tango Zulu, chame agora para sua autorização, chame o solo em 121 decimal 9, sua reautorização. Do Papá Romeu Lima, decolado agora aos 36. Estou em todo buraquim, vai ingressar no colégio do Forte, chamará o controle em 119 decimal 35, tem um bom voo. 1935, grato. Controle de Salvador, é o Tribo Papá Romeu Lima. Tribo Papá Romeu Lima, prossiga. Decolado de Salvador, destino é Subaúma, está interceptando o corredor Forte. É interessante. Acione 0273, Tribo Papá Romeu Lima. B, parte 5, líder, acionamento confirmado pelo táxi. Autorizado, pode para ingresso no 7. 500 pés, corredor forte, reporte 20 milhas, Salvador. Mará, 30 milhas, Salvador, triplo papá, meu irmão. 20 milhas. Siga azul 4060. Do Serra Vitor 363, RNAV da 28. Sim, aguarde. Azul 4060, desça para 2.500 pés, ajuste no 013, autorizado, final RNAV, reporte estabilizado. Padrão, Vaguar Cari, Serra Vitor 363, ele chama, estava no final da 28 RNAV, 4060. O Galinhão, táxi à direita, Índia, Alfa, ponto de espera, pista 28, torre 18, 30, 8, 1013, boa viagem, 3895, Zatã. Táxi via Índia e Alfa para 28, altímetro 1013, boa. Afirmativo, Jet Tango Zulu, conforme a autorização anterior, está livre acionamento, táxi de correção. Está livre acionamento para táxi e decolagem, 2830, altímetro 1013, boa viagem, Tango Zulu. Zero táxi, PB04, cheio para ingresso, 97. ...6740, autorizado nível 050. A 3195 da presente, 1830, boa viagem. 1830, boa. Azul 4060, confirma indicada. 197. 250. 6. 0 graus com 179. Para Porto Seguro, nível 320, está no portão 4, aguarde cota em 4 minutos. Ah, só escuta. Então, né? Afirmativo. 380, coordenaremos, só instante cópia, está no portão 2, altímetro 1013. Zulu Lima tem 197. Charles Zulu, decolado agora aos 41, controle 19, decimal 35, bom voo. Zulu. De 6740, informe velocidade indicada. Gente, inicie redução para 2109, do lado 6740. A linha e mantenha 283895. A linha e mantenha 283895. Zulu, prossiga. Decolou do 97 para a voz de São Paulo, a próxima vertical de Farol de Itapuã. Gente, acione 0133 responder. Zero, um, no 33 no transponder, atingindo 9000 pés. Gente, Papatango Julio Charles Papatango Juliette Charles Zulu. Está autorizado o Morro de São Paulo direto. Suba, mantenha nível 045 e condições visuais. Charles Juliette Zulu. Direto Morro de São Paulo. 6740, autorizado 2000 pés, ajuste 10013. 2000 pés, ajuste padrão, 6740. São Juliette Charles Zulu, informe 20 milhas de Salvador. Zulu, informará. 3000 pés. Positivo, mantém pro até 3000 pés, 3895, iniciando. Patão, aquilo que é Beck Serra, controle. Frequência livre para coordenação, centro Recife em 1.685. Frequência livre para coordenação, aquilo que é Beck Serra. Azul 4060, final de 6 milhas, estabilizado na rampa de planeio. Azul 4060, chame Torre 18, decimal 3. 18-3. Salvador, bom dia. Azul 4060. 4060, tráfego avistado, pouso autorizado na 28, vento 260 graus, 09 nós. Ajuste no 03, padrão, cheque trem. Embaixo travado, pouso livre, cabeceira 28, 4060. TAM 3895, decolado agora aos 44, controle 199, decimal 35, tem um ótimo voo. 1935, boa. Posição, aguarde para a sua decolagem, o Juliette Tango Zulu. 3895. TAM 3895, contato radar, mantenha pro até 3000. Após autorizado Gole e transição Eval. Ah, mantém 3000 após Gole e Eval. Direto, decola a pista 28, vai curvar à esquerda. Compre inicialmente perfil subida Gole e Eval. Após a posição Eval, direto posto seguro. Liberação pelo controle 119.35, torre 118.3, código 5415. Porto seguro, nível 320. Decola, curva esquerda. Decola 28, na Gole Eval e após Eval, direto Porto seguro, controle 11935, torre 1083 e o transformador 5415, 1777 5415, portão 4, chama pronto, puxa acionar. Vai chamar, 777. Outra 3191, pronto, 4. Vê se agora recebe. Prossiga, 3191, autorizado Salvador para o Galeão, nível 380, aerovia Pesulu 14, decolagem pista 28, curva à esquerda, perfil subida Gole Eval, após Eval direto CRAT, controle 119.35, torre 118.3, código 5423. Quem está autorizado? Galeão 380, Pesulu 14, 18. Confere, portão.